começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, sou eu, estamos chegando. Conte para todo mundo, ligue para os amigos, para os vizinhos. Ó, Diego Valadares está no ar. Mundo Sertanejo está chegando com mais este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora. Como sempre, estamos juntos e misturados. Muito obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês, viu? Paula Fernandes canta Sem Você. Me encontrava tão sozinha antes. Já deu você dizer na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo. Perdida vou ficando aqui. Sem você nem o tempo me faz companhia. Arranque essa agonia de viver sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. De um caminho que é tão doído sem você. Eu já me encontrava tão sozinho antes de adeus você dizer na mágoa de um sonho que acabou. Dia a dia sentia você partir sem rumo. Perdido vou ficando aqui. Sem você. Agonia de viver sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês, amigos de todas as nossas emissoras de rádios parceiras exibindo o nosso programa, viu? A todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos pelo carinho. Vamos em frente, os amigos da Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, de Salto Grande, São Paulo, exibindo o nosso programa. Ah, muito obrigado pelo carinho, viu? Adilson Tavares aí da Rádio Piseiro Sertanejo, os amigos da Rádio Vitória FM Cocalzinho, Estadão de Goiás, em torno de Brasília, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio São Sebastião FM, Web, né, perdão, São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, exibindo o nosso programa. Um abraço, Leandro Simões, os amigos da Rádio Caieiras, em Caieiras, Estadão de São Paulo. Um abraço, amigo Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um abraço, os amigos da Rádio Vanderlei FM, em Vanderlei, Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Eduardo Costa canta Louco Coração. Passou como furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, um abraço. Os amigos da Rádio Difusora FM, em Fortaleza de Minas, a todos os ouvintes, muito obrigado. Vamos para Berilo, Minas Gerais. Berilo, nós temos uma audiência fantástica pela Rádio Araia FM. Um abraço, Reginaldo Franco, todos os nossos locutores, todos da equipe, as recepcionistas, né? Um abraço, muito obrigado, viu? A todos vocês.

Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta, minha querida Valdinei Rodrigues e o seu marido, sempre interagindo comigo, aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Isa Torres, aê mocinha, o seu maridão, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos os ouvintes da Tropical FM, muito obrigado pela parceria de vocês. É, meu amigo Petrônio Teixeira, ele é ouvinte da Vanderlei FM na Bahia, em Vanderlei, Bahia, e ele pede para mandar alô para todos os seus amigos aí do Recanto Nordestino, todos ligados no nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Cidade FM em Castelo dos Sonhos. Aí Douglas Araújo, Márcio Araújo, a Cristiane Vermuti, o João da Eletrônica. Aí Valonir Fernandes, grande cantor da região que faz sucesso aqui no mundo sertanejo e, claro, em todo o Brasil. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, viu? Pela parceria exibindo o nosso programa. Gino e Gelo cantam Casar? Só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar. Isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar. Namora, mas casar. Amigo do Gino e Gelo, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, pai Bueno, Felipe Borges, Gino e Gelo. Só quer variar, e casamento é pensão. E pra balada e dançar, faz bem pro coração. Casar e depois separar, é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, E nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer variar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso, de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Namorar nós namora, mas casar, muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Gleice Kelly Araújo, em Diara, Goiás. Ela sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Um beijo, viu, querida? Minha querida Mônica Letícia, em Várzea Alegre, também não perde o nosso programa. A Zélia Braga, em São João do Paraíso, também não perde um só Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, Osés Cordeiro, todos vocês amigos da Rádio Difusora AM em Juara, Mato Grosso, exibindo nosso programa. Um abraço a todos nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Minha querida Bruna Roldão, aí em Vilhena, Rondônia, a todos vocês amigos ouvintes da Rádio Vilhena FM, muito obrigado pelo carinho de vocês. vocês, viu? É, também meu amigo Pablo Silva. Pablo Silva, é, Imperatriz no Maranhão, também ligado no nosso programa. Muito obrigado. A Larissa Santos, em Santa Luzia do Paruá, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora é Gabriel Rosa, para minha querida Marisa Rosa, para todos vocês de Brasília e do Brasil inteiro. Gabriel Rosa canta seu novo sucesso, Tô Livre, Tô Solto. Feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Vem! Tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou escolher, ó. Essa daqui eu quero, tem cara de safada. Que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco. Tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto. Jogar a cara na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Eu tô livre, hein? Tô solto. Jogar aqua na pista agora. Tô passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, um abraço, muito obrigado. Programa todos os dias, às 16 horas, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo William Júnior, da Rádio Cidade FM, em Itaiangá, no Mato Grosso, né? Muito obrigado, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Eu, William Júnior, todos da equipe da Rádio Cidade FM, de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso, os locutores Tatiane Alves, o Irineu Modeste, o Darlan Edmundo, a todos vocês amigos que compõem a equipe, né, da Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso. Também as secretárias, a Cristina, a Ione e todos da produção, todos os ouvintes. Minha querida Jaeli, informosa ouvinte da nossa Brasil FM, um abraço a Afonso Braddock e todos da equipe, muito obrigado, viu? Afonso Braddock, aí da nossa Brasil FM de Formosa, Estadão de Goiás. Jason e Renan cantam Bota Preta. Passo na loja, vem e pede uma vitrine. Comprei uma bota preta e também foi um biquíni. Convidei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei a moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma moda preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Simbora, Beitinho! Toca uma bandeira pra nós aí! Essa garota não existe quem aguenta. Quando entra numa loja, não aguenta que sustenta. Ela quer comprar tudo que os olhos veem. Nunca mais eu vou no shopping fazer compra com você. Passou na loja bem e pediu uma vitrine. Comprei uma bota preta e também põe um biquíni. Combinei ela para experimentar. Disse que a bota preta machucou seu calcanhar. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Comprei uma bota preta que é pra você ir na paga. Quando te bota preta, você diz que machucava. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos de volta. Minha querida Águida em Porto Walter, no Acre. A Flavinha Pinheiro, todos vocês amigos da Ocidental FM exibindo o nosso programa, muito obrigado. E inclusive minha nova música é sucesso lá na programação local, né? Flavinha Pinheiro, obrigado pelo carinho, viu? Quero você pra mim, Diego Valadares, sucesso aí também em Porto Walter, no Estadão do Acre. Meu amigo Jamison Costa e Coelho Neto no Estadão do Maranhão, não perde o nosso programa. Minha querida Kelly Araújo em Santa Luzia do Paruá. Vamos para Porto Franco, onde nós temos a Rádio São Francisco FM. Um abraço, André Chaves, a todos da equipe da São Francisco FM em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Nós temos audiência fantástica aí nessa linda cidade. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos para Montes Altos também, onde nós temos uma rádio parceira exibindo o nosso programa, onde eu fiz show recentemente aí em Sítio Novo, em Montes Altos. Foi muito bacana, foi muito bem recebido. Muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Zé Batista em Galilei, Michel Rodrigo, Rádio Transpaulista FM, exibindo nosso programa todos os dias às 22 horas. Muito obrigado a todos vocês da Rádio Transpaulista Web, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Vou cantar para vocês, canta Diego Valadares, a pedido da minha querida Maria José, da Irineu de Brito, também da Mirlene Silva, em São João do Paraíso. Elas querem ouvir Casa Vazia com Diego Valadares. Canta Diego Valadares. A cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim. Não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil. Ela foi embora. Ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Se ela esta solidão.

na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. E nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Muito bem, muito bem. Essa linda canção realmente é sucesso, né? Muito bacana. Meu amigo Carlos Alberto Munhoz, em São Caetano do Sul, São Paulo. É, um abraço, muito obrigado a todos vocês aí de São Caetano do Sul. O Carlos Alberto, radialista aí de São Caetano do Sul, exibindo o nosso programa Rádio Represa FM. Muito obrigado, viu, a todos da equipe da Rádio Represa FM em São Caetano do Sul, exibindo o nosso programa. Vamos para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um abraço, Adriano, a todos da equipe da Rádio Acesa FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A Francinilde Salvatore, em Santo Luzido, Paruá, também não perde o nosso programa, aí no Estadão do Maranhão. A Cristiane Lima Moreira, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A meu amigo Francisco Gomes, em Açailândia, Estadão do Maranhão. A Simone Santos também, em Açailândia. Eles são ouvintes da Marconi FM, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Célia Souza, em Mata Verde, ouvinte da rádio Talismã FM, muito obrigado, viu? A Mabili Cordeiro, que pediu a música Linha do Tempo, que nós já tocamos aí em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da rádio VG FM. Um abraço, Aldinei Pereira e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Lindomar Rodrigues, meu amigo de Botucatu, pro Brasil inteiro, canta Caso Complicado. A saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter te amar assim. É um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade.

Muito bem, muito bem. Valonir Fernandes com seu novo sucesso aí, para os amigos da Rádio Cidade FM, para todo o Brasil, em Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará. Minha querida Janete Castro, em Janaúba, Minas Gerais, não perde o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Dudu Rocha, todos vocês amigos aí de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Ouvintes aí da Rádio Porto Alegre FM, muito obrigado pelo carinho. A Geise Silva, em Vargem Grande do Rio Pardo também, ouvinte da VG FM, muito obrigado. Minha querida Iva Aparecida, aí também dessa linda cidade, ouvinte da VG FM, muito obrigado. Aí Cassiane Silva, em Jaupassi, Goiás, a Rádio Lírios do Campo exibindo o nosso programa. Um abraço, Vanderlei de Oliveira, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Quem vai cantar bonito agora, Léo Magalhães, A Culpa é Sua. Garçom, a conta, por favor. O uísque, um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 no que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa hoje. Vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar. Mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não. Tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar nos meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava. Maravilha, maravilha, um amigo, um abraço, um amigo Dudu Rocha, né? Mais uma vez, ele pediu para mandar alô para sua mamãe, a mamãe e a Juliane Freitas, aí de Porto Alegre, né? Tá mandado um abraço. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, minha querida Marisa Freitas em São João do Paraíso, a Lidiane Souza, a Silvana Machado, a todos vocês, ouvintes da Paraíso FM, muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Kay Franco em Tucuruí, no Pará,